Era garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas assim. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane or Yesterday. Cantava Viva a Liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã, brigar com Vietcong. Era garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra do Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não vê amigos, nem mais garotas, só gente morta caindo ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Coração não há, mas duas medalhas sim. Ta-da!